Você compra um sanduíche e uma Coca-Cola e vai por ali. Você acha sexo a cor e sexo horror e sexo lixo e gibis. Você paga o pão, o pó, a pedra e a polícia, a poluição. E não esquece o rádio não, hoje é paz no Vietnã. Como quando a gente faz bandeira pra final no Maracanã. Eles tinham pronta a velha Broadway, as buzinas e os telejornais. E o diário luminoso deslizou as cinco letras finais. Era um P, um E, um A, um C, um E. Peace and love, chegou a paz. E boa noite pra você. Já são 3 horas da manhã. E é um perigo a madrugada por aqui. E não ande com dinheiro e se junte à sua raça. E pode ser que você faça bons negócios amanhã.